valendo. Vagabundo inteirado, curte um baile 100%. Até os moleque, máquina multiplica o cash. Envolvido de dia, à noite se joga no black. Os que merece, e dão valor no rap. Quinta do hip hop, com as Smurfs enlouquece. Pronto pros corre, de cima as numeradas. Com as peças exclusivas, só nas prata enjoada. É as carreta louca, com as mina de calar a boca. Firme é adianto, tá na paz e curte a noite toda. Só pancadão, os graves faz abrir o chão. Peso codificado, inebriante pros ladrão. Estoutora fina, se jogando na pista. As bases afrodisíaca pra estigar as mina. E só quem é, entende quando os grave trinca. Smirnoff, Red Bull e as carradas de farinha. Baile louco, na paz geral chapando o globo. Até 5 da matina, nós aqui de novo. E se acaba, não tem problema. Cê está na capital, tem Marquinhos, eu já tô no esquema. Os paredão erguido, só os grave. Exclusivo, é nóis. Exclusivo, exclusivo. Smurf, se a galera faz o pai. Exclusivo, é nóis. Exclusivo, exclusivo. Vagabundo é destaque, sente o night. Exclusivo, é nóis. Exclusivo, exclusivo. Mulher pra quem gosta apontar. Exclusivo, é nóis. Exclusivo. Sexta-feira chega, depois dos corre é frevo. A noite tá o ouro, é capital, não tem nem jeito. Coloco a peita louca, os cordão e as garopa. Esbanja só luxúria, que é pras bandas ficar louca. Chapa são light, vodka com sprite. Lombo espiritual, pras doutora até mais tarde. Nas picapes sem destaque, só com peso exclusivo. Abalo na capital, é o DJ Marquinhos. A firma fica louca, fogando em alto estilo. Geral curtindo a paz, com as trilhas de bandido. A noite vira cena, os ladrão e as princesa. Daqui pra mais tarde, vagabundo é realeza. Enche o copo de cerveja, birinate a noite inteira. Marapa do verdinho, só bright de primeira. Os grave hipnotiza, as doutora tão na pista. Com sensualidade, vão dançando a batida. Encanta vagabundo, esquece até do mundo. Os paredão da Smurf, levanta até defunto. E toda sexta-feira, a capital é só o mel. Smurfs Disco Club, muito mais cruel. Os paredão erguido, só os grave. Exclusivo, é nóis. Exclusivo, exclusivo. Smurfs e a galera faz o pai. Exclusivo, é nóis. Exclusivo, exclusivo. Vagabundo é destaque, sente o night. Exclusivo, é nóis. Exclusivo, exclusivo. Mulher pra quem gosta apontar. Exclusivo, é nóis. Exclusivo. Vem se da capital.